39, boa tarde. Desça para o nível de voo 080. Iniciação para 2509. Salto de Asval C, avisa 368. Vai ser o número 5 na aproximação. Azul 6919, chama o centro Recife agora, na frequência 128.35, alternativa 125.1. 2835.251 com Recife, Azul 6919, na parte. Zona 645, lista para 2510, autorizado o procedimento RNAV. Zona 645. 1966, informa a velocidade indicada. Agora, dia para 250, o 1966. Já está com 255. Redução para 2109, vai ser número 2 na aproximação. 210, reduzindo, o 1966. Salvador, 3677, Brasília autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, perfil subida a Arbor, 1-1, após a árvore voo Elefa, em Elefa, Perzulo 1-7, conforme rota do plano. Aciona 5-1-7-0 e o controle 1-2-0, decimal 8. Brasília 360, decola da 1-0, curva direita, árvore elétrica, presumo 1-7, transponda 1-7-0, controle 1-2-0, decimal 8. Correto, 3677, chama pronto, puxa o acionamento. Então 3677. Solo, bom 1-8-9, bom 1-8-9, livre puxa, chama ataque. Redução para 2309. Vai iniciar agora. Azul 2639, desça até o 070, reduzindo para 2309. Vai estar com 230, aí desça para o 070. Afirmo que tem condições de Valserra, avisa 372. Afirmo que é 672, 1645. Autorizado. Autorizado. Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, transformação com Deus. Azul 4206, boa tarde, transformação com Romeu Conferi. Recife autorizado nível 350, decola da pista no zero com primeira curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, após a Perzulu no 7, conforme rota do plano. Código transponder 5406, controle 120, decimal 8. Foi autorizado para Recife no nível 350. Decolando da 1-0, por mão esquerda, perto de Pucajamo, Aracaju. Após a Abdulão no 7, aciona 5406, chama controle 120, decimal 8. Foi para o Azul 4206. 4206, cotejamento correto, chama pronto, puxa o acionamento. chamará quando pronto para possível estacionamento às 1:42 da manhã. Paula, da mesma, 7, por estacionamento, posição 07. 3677, confirma o portão? 07. 07, número 2, setor, aguarda, puxa. Aguarda, 70. Agora para o passo do gol na 8.9. Gol no 8.9, utilizado o táxi via pátio principal da Sua Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10 no 4. Santo Salvador, Chanel 6201, boa tarde, Romeu. 6201, boa tarde, aguardo cópia. Tan 3677, coordeno com a equipe de solo, assim que a aeronave dá gol, a tarde da guarda, está livre, puxa 07. Tan 3677, puxa estacionamento após a aeronave da gol, Tan 3677. Serra Vitor 372, estabilizado. Bono 645, chame torre na frequência 8.95. 8.95, uma boa tarde 645. Bom pouso. Three two nine zero, 3290 feet. Boa tarde, gol no 645, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 129, ajuste, 10 no 4. Bem, 14 livre pouso, tá 10, gol no 645. 639, desça ao 060. 0, 2, 9, 3, 9. Boa noite, 69, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Three two nine zero, 2 thousand five hundred, please report. 2 thousand five hundred, rear report, down 3, 2 9 0. 2 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 4 thousand five hundred, 2591, no pátio 3, livre puxa, chama táxi. Chama táxi, eu uso aí, 591. Juízo 372 está estabilizado com o 1966. Voo 1966, chame torre na frequência no 8.95. 895, com o 1966. Do 269 ao nível 050, reduza para 209. Já ataca 200, já reduziu agora para 180. Salvador, cordial, boa tarde. Voo 166, final 90, 436, vai estar travado. Voo 166, pouso autorizado, pista 90, vento com 20 graus, 129. Gente, viu, pouso 10, voo 166. Suíndia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 014. Alô, Salvador, boa tarde, diga o número 45. Aí, boa tarde. Channel 6201, pronto, cópia. Pronto, 6201, galeão autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita, na subida da El, Leda Irumi. Em Irumi, intercepta per November 857, conforme rota do plano. Código transponder 5177, controle 120, decimal 8. 6360, conforme o galeão, via per November 857. Decola da 10, com curva à direita, na da El, Leda Irumi. Controle 6108, transponder 5177. Estacionamento 201.4. Correto, 6201, chama pronto, puxa acionamento. Maravilha, obrigado. Essa Juliette, voo no 645. 645, visual coronavidação no táxi? Confine. Visual coronavidação no táxi? Bom. Após a mesma, ingresso, portão 02. Central France, sexo 2, no 645. Salvador, Tower, good afternoon, Otan, 3290, passing 372, runway 10 inside. Run 3290, continue your approach, expect runway vacated, wind 120 degrees on tonight. Stand by, 3290. Autorizado, estamos a 6 milhas do 368, o azul 2639. Azul 2639, desça para 2500 pés, o ajuste permanece, está autorizado a aeronave, se tiver condições, estamos a visual serve do 366. Certo, 3894, 366, passou, 159. Alô, Salvador Azul 27, perdão, 2591, com 68 a bordo, 4 horas, porto seguro. Yeah. 591, autorizado táxi, via pátio principal e taxi Índia, no ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1014. 1014, pátio principal Índia, o azul 2591. Tóquio 3894. Boa tarde, passou 372, baixado travado. 3894, continue a aproximação, aguarde o pista livre. Sim. Boa tarde, Xanier 6201, na posição 4, sobre o Tibete novamente. Legal. Watch you on this one night, have a nice day. 201, aguarda, push no 04. Dano. Nossa, Juliette, Nova TR, igual no 1166. No 1166, mantém a posição entre Juliette, portão previsto 04, enquanto se ocupado. Sim, mantém a posição, essa é Juliette. Total ground, good afternoon, turn 3290, zero break change, the runway. Turn 3290, taxi via Alpha in taxi Kilo, via apron 3, to get 09 on main apron. Alpha Kilo, apron 3, position is 09, turn 3290. Just confirm it's gate 09 on main apron, okay? The taxi will be via taxi correction via apron 3. The HR traffic, the GO company on taxi Alpha. Okay, done. Okay, via apron 3. And the position will be 09 in the main apron, turn 3290. Follow azul 4206-08 para pushback acionamento. Azul 4206, aguarda puxa devido a condicionamento, ponto de espera. Gente, estamos no aguardo, 4206. Sr. Juliette, boa tarde, mantendo 1506, reporte parei, pessoal, meu PLB. Azul 2639, passo César 366, chame Torre Salvador na frequência no noite, decimal 95, grato pela colaboração. De nada. Torre, boa tarde, o Azul 2639. Boa tarde, Azul 2639, continue a aproximação, aguarde pista livre. 39, aguardamos. Então 3894, solou aos 40, livrou no 21-19. Vai chamar na sequência no 219, obrigado, boa tarde. Voo 869, tem livre alinhar e decolar pista 90, no vento 90 graus, 909. 3894, boa tarde, Alfa, reporta antes da Júlia. Reportando antes da Júlia, 3 pronto, ponto espera da 10. Boa tarde. Boa tarde, então 3677, mantenha o ponto espera. Mantém. Pouso autorizado, pistão a zero, vento no 20 graus, 129. Cliente livre para 2639. Decolada 41, chame controle, frequência no 20-8. 208, 869. Controle de Salvador, boa tarde, igual no 869. Boa noite, 69, boa tarde. Contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível de voo 360. Sobe via para o 360, poderia dar presente com a Arbor? Pode Elefa. Boa, Elefa, 8. Sou de Juliette, voa e rotatória. Bora para a 3, na Romeo. Rotatória, Juliette. Romeo 143. Vista para 4 mil pés, o ajuste no 094, vou ir na produção, vida 367. Chão 3894, segue a aeronave da Gol, portão 612. Pro portão 612, é o 3294. T77 autorizado, linha Alimentation 0. Alimentation 0, 4369, direita da zona norte. Direita 269, Azul 2309, boa tarde, Alfa, repórter de Juliette. Azul 4206, autorizado, puxa, chama, tá? Chamará para o táxi, o Azul 4206. Azul, o 2591 da Azul, pode assumir posição? 2591 no Azul, decolada aos 4.6, chama o controle, frequência 120, décima 8. 208, 3.77, boa tarde. Chama 6201, após o ATR, autorizado a alinhar e manter. Após o ATR, alinhar e manter, 6201. Azul 2591, tá pronto, 90. Entendi, azul, decolagem autorizado, vento 120 graus, 129. Atenção 90, azul 2591. Chão 3677, após 2 mil pés, autorizado vai Elefa. 2 mil, direto Elefa, da 3677. Chão 3206, autorizado táxi via faixa principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 104. Livre táxi, 4206, via faixa principal em Índia. Espera mais uma torre, pode estar brincando. Nativa 128, decimal 8. 1260-1288. 1269, obrigado, Patrícia. Visual Corcampo, Vista Liga Juliette. Juliette, chame torre na frequência no 8-95. Obrigado, senhor. Bom dia. Boa tarde. Boa. Torre Salvador, passando Vista Liga Juliette. Linha de ajuda, autorizado, final 97, reporte vertical da RIMA. Autorizado, final 97, reporte vertical da RIMA, Vitor de Juliette. Nível 3, 2, 0, decolou da pista no 0, primeiro curva direita. Após decolagem, subida da El, Leda, Motiva. Motiva intercepta pêndulo 1 no 0, Atapa Alfa Índia, Piraí, Afonso Umbade, pêndulo 4-4, conforme rota do plano. Aciona 5-4-1-6, controle 1-2-0, decimal 8. 3-2-7 para Guarulhos, nível 3-2-0, pista 10, pêndulo direita, da Ela e da Motiva. Pêndulo 1 no 0, Piraí, Umbade, pêndulo 4-4. 5-4-1-6, controle 2-0-8. Correto, então 3297, só confirmo por gentileza, a rota que foi quadra pelo solo é a mesma que o senhor possuía? Negativo, era Uppers 1-0 até Taubaté. Ok, é, devido à área ativa com o centro, foi modificada a rota para Uppers 1-0 até Piraí, ok? Ok, obrigado. Correto, que o senhor já não prova para posto 1-0-5. Valeu. O meu Oscar, Mike Delta, prossiga. Vitor Índia Júlia, pouso autorizado, pista 97, vento 1 centena com 12 nós. Pouso autorizado, 97, Júlia. E só um instante, aguarda a cópia, Oscar, Mike Delta. Salvador, azul 4, 2, 0, 6, ponto de espera do 1 no 0. Azul 4206, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, mantém o ponto de espera. Eu, 3893, por gentileza, qual vai ser a saída para Brasília, por favor? Arbor 1, Brasília Arbor 1 após o Elefa. Obrigado. Meia 201, decolagem autorizada, pista 90, vento 1, centena com 12 nós. Seu vai manter a proa até 4 mil pés, devido à coordenação com controle. Ajuste 0-4. 14, mantenha a proa até 4 pés, 6201. Pois agora, só um instante, copia Aracaju. Prepara a subida Pucas, Jamo. Pucas, agora. Mesa 01, pode ser chamada 08? Ah, o 51-1208, boa viagem. Boa. Mesa 201, mantendo ré, subiram. Mesa 201, boa tarde, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, voe Leda. Minha sessão para o 360. Vocês viram, voa Leda, o 360, Xanier, 6201. Adiciona 0167, controle 120, decimal 8. Para o meu contexto, a visão do setor? Totalmente. Autorizado. Autorizado. Posso ficar mais que Delta, confirma a informação de PLB e autonomia? Delta da presença na torre 118.95 para acionamento e decolagem, hoje o altímetro no 014. Sempre 677.000, centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 128.8. Autorizado, nível de voo 170, decola da pista no zero com curva à esquerda, subida agora será Conde. Após Conde, sai conforme a rota do plano, direto Aracaju. Código transponder 0274 e o controle 120, decimal 8. 170, decola do 10, curva à esquerda, Conde, transponder 0274 e controle 1208, azul 2712. Correto, 272, chama pronto para o estacionamento, faz 3. Passou 372, estabilizado, visual cabeça 6143. 6143, chame Torre Salvador, na frequência 8, decimal 9. 295, boa. Tarde, Vitor Henrique. Correio, chamei a 143, passando 372, visual. Chamei a 143, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Meia decolada ao 54, chame o controle e frequência 120.8. 208, boa. Xenem 143, tudo autorizado. Pista 90, vento 120 graus, 129. Sempre pós 10, 6143. Controle Salvador, boa tarde, 4206. Boa tarde, segue o radar, suba via saída PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, 4206. Um 3, um solo 5, 6, direito, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Confirme? 2, 1, 9. 2, 1, 9. Solo 8, 6, 1, 4, 3. Boa tarde, 443, boa tarde, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Oscar Mike Delta, táxi autorizado, chame na Oscar para ingresso e decolagem. Centro Recife, frequência 2835, alternativa 25, decimal 1. M6201, copiou o controle? Eu poderia repetir, por favor. Chame Centro Recife, frequência 2835, decimal 35, alternativa 25, decimal 1. 2835, portão 5, autorizado, chama a DAC. Uma brutal, está se vendo na frente. Autorizado, alinhar e decolar para o 7, o vento 120 graus, 12 nós. Posso tomar que deu? Delta, decolada 01, chame controle, frequência 120, decimal 8. 120, decimal 8, até a volta, Delta. Controle, Salvador, Papa Romeo, Oscar, Mike Delta. Oscar, Mike Delta, senhor, o visual corrido axé a 1.100, então através de fora da barra. Autoriza pro direta para Manati, para o Oscar, Mike Delta. Direto Manati, informe. Ok, autorizado pro direto Manati, informará livrando a sua CTR. Lógica, Mike Delta. Azul 4, 2, 206 na escuta. Passo 206 na escuta, prossiga. Agora o centro Recife, na frequência 126.85, alterno 125.45. Vai chamar centro Recife 126.85, alternando 126.45, 426. Azul 2591, no controle do Salvador na escuta. 200, como diz o Penalva, se tiver. Inicialmente nível 140 e aguardo autorização para 200. Horas de autonomia alternando, Galeão. Scan 3897, autorizado, tá? Rádio Principal Índia, ponto de espera, Torre 118, decimal 95, agio altímetro 014. Frente 4 Índia, ponto de espera, 295, VIP 14, 3297, boa noite. Azul 2591, sub mantendo o final 200. Alô 200, portanto, 2591, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, volume 645, cliente da Romeu, autorização Vitória, na posição 2. Volume 645, para Vitória, autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida da El Leda após Porto Seguro. Em Porto Seguro intercepta pêndulo 44 conforme a rota do plano. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Autorizado, Vitória 360, Pêndulo 44. Decola da 10, curva direita, da El Leda, após Porto Seguro. Transporte 5430, controle 208, voo no 645. Reto no 645, chama pronto para o estacionamento. Portar. Siga, azul 2591. Na Pro de Raíra, uma vez já estamos exatamente sobre coral agora. Dado 3 milhas para a posição coral, passando nível 150, chame o centro Recife, no 28.35, alterno 25.1 e solicite diretamente ao meio. Ok, obrigado então, uma boa tarde. Tô 2639. Prevista da El Leda Porto Seguro. Da El Leda Porto Seguro. Tá no caso. Então, 3897 autorizado, alinhar e decolar, piscina 0, vento no 2 graus, 129. A gente decola no 7, no 0, 3897. Subida da El, Leda, após Leda, Porto Seguro, e após Porto Seguro, ingresso na pêndulo 44. Aciona 5432, controle 120, decimal 8. Agora, Leda, correto, chama pronto, puxa o acionamento. Tráfego informado, ingresso no espaço aeroguro, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, até agora. Decolada ao 09, chame controle, frequência 120, décimo 8. 3087-3297. Está 3897, contato o radar na decolagem, sube e manter o nível de voo 320 via saída da El. Sobe 320 via saída da El, 3297. Paulo, voo no 645, pushback, acionamento, posição 2. 645, livre, puxa, meu táxi. Autorizado. No 645 com 1-44 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternando com 5 para o site. Chama-se Kelby? Kelby, 1-44. 1-44, gol no 645, autorizado o táxi da direita via taxi-índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro no 0-4. Utilizado direita, índia, ponto de espera, 1895, obrigado, boa tarde. Azul 2639, portão 1, livre, puxa, chama táxi. Oi, Salvador, boa tarde, o 645, ponto 010, pronto. Boa tarde, 645, autorizando a linha área de colapso, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 1. A linha de colo 0, gol no 645. 5, 2, 5, 1, 3, 2, 9, 7. Boa Alô, Xanair 6259, portão 3, cliente da Serra, autorização Guarulhos. Xanair 6259, Serra, confere. Guarulhos autorizado nível 360. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Motiva. Após Motiva, intercepta Pêndulo no zero e Tango Bravo Eco Taubaté. Aciona 5424, controle 120, decimal 8. 360, autorizado para Guarulhos, decolada 10 com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva, Pêndulo 10, Tango Bravo Eco. 5424, transponda, 208, controle 6259. 6259, correto, chama pronto, puxa seu nome. Chama não, obrigado. Ok, vamos entrar em contato com o freiro. Após ITAP, serviço 366. Positivo, 9. Salvador, boa tarde, vamos 645. Todos frequência 1208. Paulo, no 645? Salvador, gol no 645. Chegando 645, contato radar na decolagem, sub mantendo o nível 360 via saída da El. Via saída da El, possível approach de Leda, o Porto Seguro? Até o perfil da saída, gol no 645.